Oi, gente. Pessoal que está assistindo os vídeos da Casa Plataforma de Oração. Nós estamos aqui reunidos hoje para dar umas explicações com relação à nossa mediunidade, à mediunidade da Sabrina, a minha, da Sônia, e com relação também às manifestações espirituais, às manifestações mediúnicas que ocorrem comigo, com Sabrina, com Sônia, porque a Sônia também tem as manifestações dela. E que realmente são manifestações muito intensas, manifestações muito fortes, nós entendemos, inclusive os espíritos que se manifestam, né? Como Jesus Cristo, como está no canal, né? Para aqueles que não sabem, na religião evangélica, principalmente na pentecostal, a manifestação de Jesus é constante nos profetas, nos médiuns da religião evangélica. É normal Jesus se manifestar. Existem livros psicografados falando da vida de Jesus, né? Que Jesus apareceu para médiuns e disse que ia escrever a história da vida deles, da vida dele pelas mãos dos médiuns. Então isso já vem acontecendo há muito tempo. Não é só em mim. O próprio Paulo de Tarso, ele era muito usado por Jesus Cristo, né? Então, isso não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Jesus é um espírito de alta estirpe. Sim, ele é uma consciência cósmica, ele é um espírito que não tem mais corpo astral, ele vive em corpo mental, ele vive através do sétimo corpo espiritual, ele vive em corpo átmico, mas ele, pelo conhecimento que ele tem de universo, o conhecimento dele é muito grande, ele pode sim canalizar com um médium encarnado, um espírito encarnado, como eu, ou como algum outro médium, se assim for da vontade dele. Nós temos que entender o seguinte: nós não podemos limitar o agir de Deus. Deus, ele é infinitamente poderoso. Deus tudo pode. Entendeu, gente? Então nós não podemos limitar o agir dele. Realmente é uma coisa muito forte. Eu tenho manifestações mediúnicas muito intensas desde criança. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. As manifestações mediúnicas em mim são muito grandes em desdobramentos, em vigília, e eu sempre fui muito incompreendido por causa dessas manifestações. Chamado de maluco, lá vem o Pedro falar de espírito, falar de extraterrestre, essas coisas que vocês todos conhecem, porque tem outros médiuns que também passam e já passaram por isso, como Chico Xavier, como muitos outros. Entendeu, gente? Quando eu conheci Sabrina, né, eu ainda não incorporava como incorporo agora. Vamos dizer assim, a minha mediunidade ainda não estava trabalhada desse jeito, né? Então, eu não sabia, quando a gente encarna, a gente esquece. Eu não sabia que eu estava inserido numa missão espiritual. Eu só sentia que estava faltando alguma coisa. Eu ficava sentindo isso realmente. Você sente que falta alguma coisa, que tem algo grande que você tem que participar e você não sabe o que é. Quando eu conheci Sabrina, Sabrina incorporava há pouco tempo. O que aconteceu? Quando eu conheci Sabrina, o meu mentor espiritual, ele veio na Sabrina, incorporou na Sabrina e conversou comigo mais de 2 horas para explicar sobre a minha missão na plataforma de oração. Ele foi explicando. É claro que uma conversa de 2 horas não daria, por isso que depois disso começaram a acontecer inúmeras manifestações espirituais, incorporações na Sabrina, inclusive de Jesus Cristo, gente. Jesus canalizava com a Sabrina de uma forma muito forte, às vezes ele tirava a consciência dela e ele conversava comigo por 1 hora e meia, 2 horas, o próprio Cristo. E não era só através de Sabrina. Eu sei que é difícil de acreditar, é muito difícil. Nós entendemos se os amigos não quiserem acreditar, nós entendemos isso, tá? Mas mesmo assim eu vou dizer, porque com certeza muitas pessoas vão acreditar e vão entender, né? Eu vejo Jesus. Eu vejo Jesus, gente. Eu caminho do lado de Jesus em desdobramento. Ele já me levou em vários lugares. Eu tenho contato com Jesus, assim como muitos outros já tiveram, evangélicos e pessoas de outras religiões. Paulo de Tarso, pode. Fazer uma colocação importante. Talvez os irmãos, não sei se têm esse conhecimento. Eu tenho uma ligação muito forte com a minha irmã. Então, agora não está tanto porque essa ligação forte ela estabeleceu com Pedro. porque antes era comigo. Então, muitas das vezes, o mentor vinha falar comigo e pedia que eu conduzisse a minha irmã a um determinado local que eles queriam trabalhar nela, para que ela fosse preparada para este trabalho. E eu trabalhava, porque eu fui estudar hipnose, justamente para ajudar ela no desenvolvimento da mediunidade. Então, eu trabalhava, dava o comando e ela desdobrava. Mas a nossa ligação era tão forte que eu via onde ela estava pela minha tela mental, eu acompanhava ela. E eu não estava desdobrada, eu estava aqui consciente, controlando e via tudo o que estava acontecendo com ela na minha tela mental. E eu pedi a ela para me descrever. Eu falava: descreva onde você está, quem está na tua frente, quem está falando com você. E ela descrevia porque eu via. Tanto que uma das vezes nos marcou muito, porque eu via uma outra pessoa que ela não conseguia visualizar, e eu via essa pessoa, ela estava à direita dela, ela estava de frente tipo uma cadeira, e nessa cadeira estava sentado Jesus. Jesus estava sentado nessa cadeira. Do lado de Jesus, no lado esquerdo, tinha uma pessoa, do lado esquerdo tinha uma pessoa, e do lado direito tinha outra. E essa pessoa que estava do lado esquerdo de Jesus, que era o lado direito da minha irmã, que ela estava de frente para ele, ela não conseguia ver, mas eu via esta pessoa. E eu dizia para ela: tem uma pessoa no teu lado direito. E ela, até que ela firmou e disse: não, agora eu estou vendo. E ela conseguia ver, porque eu via na minha tela mental. E ela foi para receber orientações e eu acompanhava tudo. Então, nós temos uma ligação forte entre a gente. E eu, como sou médium, eu sou evangélica de berço e de a religião pentecostal. Na nossa religião é muito comum Jesus usar o médium para falar conosco. E uma das coisas que me marcou muito, há muitos anos atrás, eu era adolescente, devia ter uns 15, 16 anos, eu estava na igreja e aquilo me impactou, porque Jesus usou um médium, que é um profeta na igreja, em profecia, para exortar a igreja. E falava: igreja, reformule suas posturas, porque a minha vinda está próxima. E ele ainda disse assim: eu já estou de pé, só aguardando a ordem do Pai. Então Jesus estava de pé, aguardando a ordem do Pai para a volta dele. E ele pedia conserto de todos, pedia conserto da igreja, pedia reformulações. Então, há muito tempo que vem sendo dito isto. Eu acho que em todas as religiões, não é só a minha que é evangélica, é em todas, na Umbanda, no Kardecismo, em todos os locais. Tanto que o que mais se fala hoje é o Apocalipse, é o planeta de regeneração, é a regeneração do planeta Terra. É o que mais se fala hoje, porque isso está sendo batido há muito tempo. Por que que está sendo batido? Porque nós estamos vivendo, é como ontem, eu estava falando, nós regredimos. Sim, porque quando eu vejo a história de Jeremias, a história de Malaquias, a história de Daniel, a história de Isaías, Isaías sofreu para anunciar o novo, Ezequiel sofreu para anunciar o novo, Ezequiel tinha as visões, Deus mostrava a ele, ele desdobrava e ia ver, como Daniel via o futuro. E não, ninguém acreditava. Ninguém levava isso a sério. Isaías, Deus determinou a Isaías, ele teve condutas complicadas, condutas assim, vamos dizer, obedecendo a Deus, foi andar tirava as vestes, teve que tirar as vestes que eles usavam normais para usar com veste de luto, veste usar é como se fosse uma roupa mais íntima, que não era comum andar na rua com aquelas roupas. E ele teve que andar, porque Deus dizia assim para ele: ande com essas roupas para eu mostrar ao povo o que eu vou fazer com o povo. Então, já naquela época era assim, porque a gente continua com aquela postura de que nós temos que dizer para Deus como devem ser as coisas, porque nós nos recusamos a obedecer a Deus. Nós nos recusamos a entender quem é Deus. Nós nos recusamos a alcançar Deus. Nós queremos continuar na nossa área de conforto, dizendo para Deus o que Ele deve fazer, como é que nós queremos que sejam as coisas, e não como Deus quer nos mostrar, no profundo. Porque Deus já está dizendo, Ele está batendo a porta, Ele está falando... Abram a mente, enxerguem quem sou eu. Por isso ele diz bem claro, sou quem sou, e nós não alcançamos o quem sou de Deus. Nós não alcançamos, porque nós cismamos de manter Deus na nossa área de conforto, porque tudo tem que ser como nós determinamos, como nós dizemos que deve ser, e não como Deus é. É essa a mensagem que eu queria deixar para os irmãos, vou passar para o Pedro. Então, pessoal, nós aqui estamos numa embarcação com Cristo. A embarcação com Cristo, entrar numa embarcação com Cristo, é enfrentar um mar alto e bastante agitado. Existem pessoas que querem ficar na calmaria. Existem pessoas que querem ficar só na praia, nem da praia saem. E existem pessoas que estão num trabalho espiritual e saem, abandonam o trabalho espiritual que foi Cristo que chamou. Pensando bem, é até melhor mesmo que abandone do que continuar no trabalho e emperrando a obra do Cristo, sendo pedra de tropeço. Todos que verdadeiramente servem a Cristo sofrem muitas tribulações. Olha o que aconteceu com os profetas. Crucificados de cabeça para baixo, jogados na fornalha, jogado aos leões, o próprio Cristo crucificado, porque ninguém acreditava em Jesus quando ele estava aqui encarnado, ele dizia quem ele era. Até os milagres que ele fazia, de tornar alguém de volta à vida ou curar, as pessoas viam e mesmo vendo, não acreditavam, gente. Não acreditavam. Então, o que acontece? Hoje é que dia hoje, Sônia? 25 de janeiro de 2021. 26? Dá uma olhada aí no celular. Hoje é 25. 25 de janeiro de 2021. O vídeo que. O áudio que foi gravado de Jesus me usando como instrumento e falando muitas coisas foi no dia 24, foi domingo, hoje é segunda-feira. A espiritualidade nos pediu para gravar esse vídeo para que as pessoas possam entender um pouco. Não dá para explicar tudo num vídeo, mas a gente está tentando explicar alguma coisa. No decorrer do tempo, nós vamos falando mais, senão vai ficar vídeos muito longos, porque as experiências são inúmeras. Tá? Pai João de Aruanda, ele veio em mim hoje, ele incorporou em mim hoje na cozinha. Né? Nós estávamos lanchando antes de vir gravar. Pai João de Aruanda incorporou em mim, eu senti, gente, a tristeza de Pai João de Aruanda. Eu sou médium, eu senti a tristeza do espírito. E ele falou que eu vou precisar muito da ajuda da Sônia e da Sabrina por causa dos ataques, da incredulidade humana, das ofensas. Ele falou, meu filho vai ser muito magoado. Ele vai precisar de vocês, apesar dele ser forte, dele aguentar o tranco, aguentar a pancada, ele está encarnado, ele está num corpo de carne e osso. Então ele vai sentir. Entendeu, pessoal? Eu entendo quando não acreditam, eu não retruco, vocês podem ver que eu não estou retrucando ninguém, eu estou entendendo quando uma pessoa não acredita, mas eu não vou deixar de fazer o que a espiritualidade, o que próprio Jesus Cristo me solicitou, eu não vou deixar de fazer, gente. Aqui acontecem coisas muito intensas, muito fortes. Ontem veio uma amiga nossa aqui da academia, foi tudo preparado bastante tempo antes pela espiritualidade, nós não sabíamos, ela resolveu vir ontem na nossa reunião, domingo. E chegou aqui, sabe o que a espiritualidade fez, gente? A gente nem imaginava isso. A espiritualidade mostrou para ela, na mente dela, de uma forma tão forte, ela viu tudo, as telas, ela viu o trabalho da plataforma, o que vai acontecer no futuro, ela viu quem eu e a Sabrina somos, nós fomos pai e mãe dela em outra encarnação. Ela começou a gritar aqui, chamando eu e Sabrina de pai e mãe, começou a chorar. Mostrou um monte de coisa para ela, a espiritualidade mostrou um monte de coisa para ela. Sabe por quê, gente? Porque se não fosse assim, ela não iria acreditar, porque ela tem uma missão aqui também, ela faz parte da nossa família espiritual. Uma amiga minha da academia, a gente nem sabia disso. Uma colega de academia, ela foi trazida aqui pela espiritualidade. E ela tem uma missão muito grande aqui e ela aceitou ontem. Ela foi nossa filha, ela foi Maria Madalena. Entendeu, gente? Ela é um espírito muito evoluído. Como eles estão dizendo, existem espíritos do mal encarnados, mas existem espíritos do bem. A menina é muito evoluída. Só que ela encarnou, então ela levou uma vida normal no meio onde ela estava vivendo. Ela bebeu, ela foi para a noitada, ela ficou com um cara aqui, outro cara ali. Uma vida normal no mundo. Só que agora ela está despertando. E ela, antes de tudo isso, ela já foi sendo preparada pela espiritualidade. Ela já estava parando de fazer muita coisa porque ela se sentia incomodada. Ela sentia que tinha alguma coisa errada, ela foi parando. É a evolução do espírito dela. Ela é um espírito muito evoluído. E ela vai nos ajudar aqui. Ela aceitou a missão. Entendeu, gente? Então, nós sabemos que é difícil. Nós sabemos, nós entendemos. Se aqueles que não quiserem acreditar, pode continuar a ficar sem acreditar. Tá? Mas muitas coisas estão acontecendo aqui. Inclusive, eu vou falar o seguinte, na noite eu vou contar isso, porque esse espírito vai vir hoje. Nós vamos gravar outro vídeo depois. Hoje mesmo, depois desse. Esses espíritos, Exu, Lorde das Trevas, Exu, Ventania das Trevas, Exu, Caveira das Trevas, eles são os cavaleiros do Apocalipse, eles são os ceifadores. Eles nunca se manifestaram em médium nenhum. Eu sou especial? Não, gente, não sou. Sou como todos vocês. Mas por algum motivo a espiritualidade quis que isso acontecesse aqui. Entendeu, gente? Essa noite, tá? Do dia 24 de janeiro de 2021 para o dia 25 de janeiro de 2021, que é hoje, eles estão me desdobrando, gente. Eles estão me levando nesses 7 níveis do submundo, do inferno. E o que eu vi essa noite, gente? Eu vi, gente. Eu estou dizendo para vocês, eu vi. O setor desse espírito que vai se manifestar hoje, o quarto cavaleiro do Apocalipse. Eu vi, gente. Eu vi o lugar, assim, eu vou descrever mais ou menos, que é difícil de descrever. O lugar era, como sempre, um céu preto, escuro, estava chovendo, porque nesses lugares chove. Eu vi caveiras, esqueletos vivos. E como eu tenho mediunidade, a espiritualidade permitiu que eu sentisse uma parcela do sofrimento deles, não, claro que não toda, nem metade, nem a terça parte, uma pequena parcela. E essa pequena parcela é horrível o sofrimento deles. Eles andam em forma de caveira. Eu vi uma caveira, ela tinha uma espécie de um ferro, uma madeira. Ele botou a mão assim, a caveira viva. E ela olhava para um lado, olhava para o outro. Eu vi na minha frente, assim, eu estava lá desdobrado. Eles me levaram lá. Eu vi um ser que lembra daquele filme Senhores, como é que é? Senhores dos Anéis, como é que é o do Frodo, né? Senhores dos Anéis. Então, que tinha aquele ser que tinha um capuz, né? Que não dava para ver o rosto, que ele falava grosso, que ele vinha voando num bicho, um bicho que tinha um pescoço comprido, que ele era bem perigoso, né? Inclusive tem uma cena que o Frodo enfia a espada no rosto dele, que ele começa a se, né, fazer assim. Tem uma outra cena também de uma menina que ela se, uma loura que ela bota uma armadura de soldado e ela corta a cabeça daquele bicho, né? E ela luta com esse ser. Era igualzinho esse ser. Ele tinha um capuz preto. Ele era muito grande, muito alto. E eu fiquei com medo porque eu achei que era algum trevoso de lá, né? E não era. Era um espírito do bem. Era o guardião desse setor. Era o cavaleiro, um dos cavaleiros do Apocalipse desse setor. Era o Exu que vai se manifestar hoje aqui, que vai gravar o vídeo. E ele lá, ele não era do mal, ele é do bem. É esses nomes, por quê? Exu, Caveira das Trevas, Exu, Lorde das Trevas. Poxa, parece que ele é o senhor do inferno. Não é isso. É porque ele é o guardião que guarda aquele lugar. Ele é um servo do Cristo, de Jesus. Ele não faz mal a ninguém que está ali. Ele só está incumbindo de tomar conta daquele lugar. De levar para lá quem tem que levar e tirar de lá na hora que tem que tirar quem tem que tirar. Só que essas caveiras que estavam lá que eu vi, o que eu percebi, o que eu senti, porque vem tudo na mente, é muito rápido. Eles estão lá há tanto tempo, gente, porque o tempo lá corre devagar. É inferno, né? estavam lá tanto tempo que na cabeça deles eles estão no inferno eterno. Porque eles estão lá tanto tempo, que na cabeça deles eles estão no inferno eterno, mas eles serão resgatados no momento certo. Então, pessoal, é mais ou menos isso e muitas outras manifestações de anjos. Eu já vi anjos, já foi no meu quarto, eu vi um anjo veio, eu me emocionei, eu vi em desdobramento, eles me desdobraram no meu próprio quarto, eu totalmente consciente, como se eu estivesse aqui no corpo físico. Veio um anjo em forma de uma menina com cabelo vermelho, com a roupa toda branca, e eu me emocionei porque era muita luz. Sabe como é que ela veio? Ela veio tipo uma borboleta prateada, assim, grande, desse tamanho mais ou menos, e ela batia as asas devagarzinho. Eu vi a borboleta, porque ela desceu num facho de luz branco. Aí eu vi aquela borboleta e, de repente, ela se transformou numa menina. Parecia que tinha uns 18, 19, 20 anos, muito bonita, com cabelo vermelho, toda de branco, e aí eu comecei a chorar, comecei a me emocionar, e ela veio com um prato branco, um pratinho branco, e ela pegou minhas lágrimas e colocou no prato. Ela foi pegando minhas lágrimas e colocou no prato, e ali tinha um homem que eu não conheço e tinha um erê me acompanhando, né? E aí o homem perguntou para mim, depois ela veio, ela pegou minhas lágrimas, aí ela foi para a luz, para voltar. Aí eu falei, peraí, me diz o seu nome. Aí ela disse, ela parece que fala cantando, sabe? Uraiel, o nome dela. Ela, Uraiel, bum, fala cantando e subiu. Uf, aí desapareceu. Aí eu continuei chorando. Aí o homem que estava ali, o Erê já tinha ido embora, o homem que estava ali falou, já foi embora, por que você está chorando? Aí eu falei assim, não queira me entender, não. É porque eu achei muito bonito, né? E depois eu voltei pro corpo. Então são muitas manifestações. E rapidinho, eu sou atacado por espíritos das trevas desde pequeno, eu não entendi o porquê eu era tão atacado. Hoje eu entendo, por causa da nossa missão aqui, que é muito importante, muito séria, as coisas que acontecem aqui nas nossas reuniões, vocês não têm ideia das coisas que acontecem aqui, dos resgates que são feitos, do esvaziamento do umbral e tal. Então, os espíritos das trevas sabiam quem eu era, sabiam qual era a missão que eu tinha. Então, o que, que eles ficavam tentando me atacar? Eles só não podiam me tocar, mas eles me assustavam, eu era criança, eles me assustavam. Entendeu? Então, sou sempre muito atacado. Eu ainda sou, né? Mas a proteção nossa é grande, pode falar. Não é que eu estou lembrando dos casos que os irmãos podem achar que é absurdo, mas vários anjos decaídos foram resgatados aqui no nosso trabalho espiritual. E teve um dos resgates que me emocionou muito, porque era interessante que esse anjo estava tão animalizado que ele não tinha noção, não lembrava mais quem era. Ele não tinha noção. E eu me liguei com ele de uma tal forma que eles me mostravam, me mostravam quem ele tinha sido, como ele era. E eu, quando falava com ele, dizia assim, enxerga quem você foi. E, quando ele conseguiu visualizar, ele descrevia. E era interessante, porque ele se via voando. Ele tinha asas, tanto que teve momentos que nós tivemos que ajudá-lo, porque estava se trocando as asas dele, lembra? Ele sentia dor e a gente teve que ajudar. E foi muito interessante essa experiência nossa, porque eu até não lembro como... Lembra do nome? Ele até falou... Muitos. Sei que tinha da falange Salatiel. Foram vários. E um deles que me marcou muito, que esse me marcou, me emocionou, porque a gente se abraçou muito e ele dizia assim... Ele me conhecia. E ele dizia assim, eu sabia que você não ia desistir de mim. Eu sabia que você... Lembra? Eu sabia que você não ia desistir de mim. Muito obrigado. Você não desistiu de mim. Você não desistiu. E aquilo me emocionou muito, porque a gente não lembra. Eu não lembro. Graças a Deus que a gente não lembra, porque já imaginou se a gente lembrasse as coisas ruins que a gente já fez? É melhor não lembrar. Mas isso me emocionou. E, quando eu perguntei, ele falou o nome dele, que eu não lembro, que foram tantos anjos decaídos que foram resgatados aqui. Então, pessoal, o que que acontece? É, eu estou aqui há uns 3 anos e 8 meses, mais ou menos, quase 4 anos. No início do nosso trabalho era bem fechado, era só a gente mais algumas poucas pessoas. É, os benfeitores espirituais, os mentores da casa, eles vinham se manifestando direto na Sabrina, porque eu não incorporava ainda. Eles vinham repetindo toda hora, gente. Vai ser árduo, vai ser árduo. Vocês serão incompreendidos, vocês serão ofendidos, atacados, escarnecidos. Se preparem, ele já vem avisando isso há muito, muito tempo, entendeu? Para a gente poder já se preparar para as coisas que irão acontecer, tá? É, eu vou dar um exemplo que vocês podem não acreditar, não tem problema, mas a Sônia, ela é a reencarnação do profeta Jeremias, o profeta chorão da Bíblia, e ela tem as mesmas características. Ela também chora pelo povo, chora pelas pessoas, as mesmas características, tá? Outro exemplo que eles nos revelaram: eu sou a reencarnação de Sansão. Sansão, que era muito forte, tinha o cabelão, que a força dele estava toda no cabelo. Eles revelaram isso para nós. Entendeu, gente? Então, eu não me sinto nada disso, mas eles revelaram, a gente tem fé, a gente está acreditando, né? Então, são coisas muito intensas, muito fortes. Eles dizem que eu vou psicografar livros, que nós vamos viajar. Uma coisa que me veio agora, quando eu vou nos outros canais e divulgo o canal Casa Plataforma de Oração, que eu vou lá e boto o link do canal nos outros canais espiritualistas, eu venho colocando, por quê? Primeiro, a Sônia e a Sabrina não têm tempo para isso, né? Porque elas têm os seus afazeres. Como eu tenho mais tempo, eu estou incumbido de fazer isso. Mas isso, gente, não é para aparecer. Eu não quero aparecer, eu não quero ficar famoso. Tá? Eu não quero ficar famoso, eu não quero aparecer. Eu estou fazendo isso porque a espiritualidade está pedindo para nós divulgarmos. Inclusive, o dono do canal Paz e Amor está divulgando o nosso trabalho. Está fazendo um trabalho muito bonito, botando os nossos vídeos lá no canal Paz e Amor. Né? E ele tem muito mais inscritos do que nós, as pessoas estão vendo. E aí eu vou lá nos vídeos, eu boto o link do nosso canal para as pessoas também virem visitar os nossos. Se quiser se inscrever, se inscreve nos nossos, no nosso canal. Entendeu, pessoal? Então eu fico divulgando nos canais porque a espiritualidade está me pedindo. Teve uma hora que eu parei de divulgar, falei assim: ai, os donos do canais vão me achar chato, vou parar. Quando eu parei, eles vieram, puxaram minha orelha e falaram: não, vai lá e divulga. Continua divulgando, porque eles falam com a gente é médium, entendeu, gente? Então, é uma coisa muito séria. Nós estamos aqui para tentar explicar para vocês, porque vocês precisam saber um pouco do que está acontecendo, porque isso é só o começo. Vão vir outras manifestações fortes, muito fortes, que já vieram na gente, mas não foram gravadas. Tá? Inclusive de espíritos de outros mundos da Confederação Planetária já vieram em mim, já vieram na Sabrina, seres de outros mundos que nós somos desdobrados, nós somos levados nessas naves, nós temos contatos com eles. Eu já tive contato com vários, com seres felinos, com seres greys, que existem os greys do bem, tá, gente? Não é só do mal, não. Eu já vi um inseto, vocês já viram? Um inseto gigante, muito carinhoso, fala manso, eles são muito evoluídos, né? Então são seres de várias estirpes, várias espécies, né? Já me levaram em desdobramento na Lua, na base dos Guardiões da Humanidade. Eu já fui na colônia Ruanda, já fui na colônia Nosso Lar, em desdobramento. Entendeu, gente? Então, são essas coisas fortes que acontecem, assim como eles estão me levando no submundo. Você quer falar alguma coisa, Sabrina? Quer falar nada, não? Tá. Então, é basicamente isso. Nós não vamos gravar um vídeo muito longo, porque isso nós vamos falando mais em outros vídeos, para não ficar tão longo, porque nós temos que gravar com o Exu, que já está aqui esperando, né? Por mim, eu acho que já deu uma esclarecida boa. Você quer falar alguma coisa? vou fazer um comentário que, para a época de Jesus, imagina Jesus andando na época dele. É, a gente pensa hoje, porque nós aceitamos Jesus e falamos que ele é o nosso Salvador, hoje nós temos uma visão de Jesus, é Deus. Mas imagina para a época dele, que ele estava encarnado, aquele homem com uma vida simples, normal. Ninguém tinha essa visão que Jesus era Deus. Ninguém pensava desta forma, tanto que ele foi agredido, ele foi crucificado, ele foi maltratado, porque o povo não aceitava as mensagens dele. E o povo que andava atrás de Jesus andavam porque também era um povo doente, um povo que precisava de ajuda, precisava que alguém os defendesse, precisava ser alimentado, tanto que a gente vê lá a multiplicação do pão e peixe, porque o povo não tinha o que comer. Vê a quantidade de pessoas que tinham ali e não tinham o que comer. Eles iam e não tinham dinheiro para comer. E houve a multiplicação de pães e peixes para que pudesse alimentar aquele povo. Então, Jesus era tido como uma pessoa normal. Era chamado de louco. Está lá na Bíblia, chamavam Jesus de louco. Questionavam, não aceitavam que ele dissesse que era filho de Deus. Era blasfêmia. Como continua hoje. Se Jesus vier hoje, ele vai continuar a mesma coisa. Vai dizer que está blasfemando. E vai se usar a passagem da Bíblia que vai dizer: tomem cuidado com os falsos profetas, porque vão enganar. Os falsos profetas estão para todo lado, em todas as religiões, para todo lado. E a gente não identifica os falsos profetas, sabe por quê? Porque interessa a gente conviver com os falsos profetas. Porque quando vem algo verdadeiro, a gente recusa, porque a gente gosta dos falsos profetas. Porque a gente gosta daquela mensagem que passa a mão na cabeça da gente, que fala aquilo que a gente quer ouvir. Isso é o falso profeta. Que fala o que você quer ouvir e não o que você precisa ouvir. Aí está o falso profeta. Agora, quando você ouve o que você precisa ouvir, aí é do demônio. Aí é mistificação. Aí é zombeteiro. Porque te fala o que você precisa ouvir. Então, enxergue o falso profeta que está dentro de você mesmo, porque você engana a si mesmo. Então, comece a pensar nisso, em fazer reformulações. Eu tinha lembrado de uma coisa agora, deu uma esquecida aqui, deu um branco. Mas, é basicamente isso. Pessoal, você quer falar? Então, o que assim que eu... Vou falar meu ponto de vista, né, mediante a tudo que acontece aqui na Casa Plataforma de Oração. Já há muito tempo que esse trabalho já é nos dito, já é nos falado. Antes mesmo eu conheci o Pedro, antes mesmo de eu me converter à religião evangélica, que foi onde a minha mediunidade ela começou a ser trabalhada, foi onde a minha mediunidade começou a ser desenvolvida, porque assim como Pedro, desde criança, eu também já tinha manifestações. Por alguns motivos, alguns problemas que eu passei na minha infância, na minha juventude, acredito que a própria espiritualidade ela tenha fechado, né, os meus dons. E até para não me prejudicar, né, porque quando a gente passa por traumas muito grandes, acaba que a mediunidade ela nos atrapalha nesse momento, nos atrapalha um pouco. Então eu tive que tratar esses traumas primeiro. E uma das formas de cuidar desses traumas foi quando eu fui para a religião evangélica. E até na religião evangélica, meus irmãos, vou explicar uma coisa para vocês, que normalmente assim se passa pelo batismo das águas, né? É o que acontece com a maioria, se passa pelo batismo das águas. e depois vêm os dons espirituais. Comigo foi ao contrário. Primeiro começaram as manifestações espirituais que tinham sido fechadas pela espiritualidade, então a espiritualidade começou a abrir. Então começaram a acontecer muitas manifestações, mas voltada para a religião evangélica, né? Eu comecei a falar em línguas, comecei a sentir muitos calores, né? Sentia calor imenso, arrepios constantes, via coisas, meu dom de visão começou a abrir. E logo em seguida passei pelo batismo das águas. E foi uma luta muito grande até para me batizar, né? Minha irmã está aqui que ela confirma isso. Foi uma luta muito grande, a gente se perdeu. E um carro que estava sempre perfeito, no dia ela ficou sem o freio. O carro simplesmente ficou sem o freio. E ela falou, não, vamos continuar, que você vai. Eu fui a última a chegar no local, fui a última a me batizar. E passar pelo batismo das águas, né? Tanto que o irmão falou assim, os últimos sempre serão os primeiros. Para ter tido tanta luta assim, nesse caminho, nesse percurso, é porque a obra de Deus é muito grande na vida dela. Eu lembro dessas palavras. E foram vindo muitas mensagens a respeito da pessoa que estava sendo preparada para caminhar comigo, que Deus mesmo, como é dito, eles falaram que na religião evangélica é muito comum Deus falar conosco, é muito comum Jesus se manifestar através de um irmão, Jesus se manifestar através de um médium e vir falar conosco. E eu lembro perfeitamente das palavras da irmã, quando Jesus, usando a irmã, falou, eis que estou eu preparando o meu escolhido para caminhar contigo, e juntos vocês farão a minha obra, e o meu escolhido entenderá a forma como eu vou te usar, ele entenderá o meu ministério na tua vida, e juntos vocês farão a minha obra. Ainda falou, e o escolhido, estou eu preparando ele, né? Falou muitas outras coisas, e usou mais de uma pessoa para me trazer essa mensagem, dando até características do escolhido. E quando eu conheci o Pedro, foi assim, eu até tinha perguntado uma vez, muito tempo atrás, quando Jesus veio falar através de uma irmã comigo e falando a respeito do escolhido, mais uma irmã sendo usada por Deus para falar a respeito do escolhido. E eu ainda falei assim no pensamento, eu pensei assim, como é que eu vou saber que é o escolhido? Como é que eu vou saber? Na mesma hora, a irmã me respondeu, Jesus usando a irmã, e disse assim, você vai sentir algo diferente quando você encontrar com ele. Você vai saber, você vai sentir algo diferente. E realmente, quando eu conheci o Pedro, eu senti algo diferente, muito forte, que eu nunca tinha sentido com ninguém. Não foi paixão, porque eu nunca fui apaixonada por ele, mas eu senti uma conexão muito forte com ele, que eu não sei explicar, como se eu já o conhecesse. Foi uma confusão muito grande na minha mente, porque na minha cabeça eu achava que o escolhido viria da igreja, né? Pelo fato de eu estar frequentando a igreja, eu ainda não tinha essa expansão de consciência que eu tenho hoje. Eu ainda não tinha esses conhecimentos que eu tenho hoje. Eu tinha os conhecimentos que a igreja me passava, os cultos, a escola dominical, tudo isso. Então, nem sonhava saber quem são os Exus, quem é Tranca-Rua, quem é Preto Velho, quem é Preta Velha. Eu não sonhava saber nada disso. Mas ao mesmo tempo que eu gostava de estar na igreja, eu também me sentia perdida dentro da igreja. Eu sentia que faltava algo e eu não sabia por quê. Ao mesmo tempo que eu gostava de estar, mas ao mesmo tempo eu sentia um vazio, eu sentia assim, não, aqui não é o meu lugar. Eu lembro de um irmão, quando Deus usou o irmão e disse assim para mim: filha, no momento certo, na hora certa, vou eu te mostrar o teu lugar. Estou eu preparando o lugar para você ficar. Eu guardei até hoje todas essas palavras. E muitas outras coisas, quando comecei a questão da psicografia, foi uma confusão muito grande na minha mente, porque na religião evangélica, apesar de eu entender hoje que muitos profetas que escreveram muitas mensagens, né, eram psicografadas, eram mensagens intuídas, que não deixa de ser uma psicografia, isso aconteceu comigo, mas cadê a entender? E que eu não conseguia, não tinha uma explicação. Então, os mentores apareciam para mim de forma que eu iria entender como um anjo do Senhor. Eles não davam o nome, eles só diziam que era um anjo do Senhor. Então, apareciam para mim da forma como eu iria entender, como a minha irmã colocou. Ela me ajudou muito na hipnose, desdobramento, trabalhando a minha mediunidade. Dessa forma, hoje eu entendo que foi a apometria, por ter tido esse conhecimento, ter buscado esse conhecimento. Então, a hipnose nada mais é do que a apometria. Então, ela não fazia regressões de vidas passadas comigo, porque ela não tem esse conhecimento e ela tem uma ressalva com relação a isso, mas ela seguia as orientações que espiritualmente eram dadas para ela. Então ela me levava a lugares que eu tinha experiências. Eu vi Jesus, fui no local em que eu via Jesus interagindo com pessoas, com irmãos. Foram muitos desdobramentos, muitos relatos, né? Que em outra oportunidade até vou contar isso para os irmãos. Então, quando aconteceu todo o trabalho da Casa Plataforma de Oração, quando as coisas começaram a acontecer, quando eu conheci o Pedro, como ele me colocou, eu já incorporava, sim, porque alguns anos antes eu já estava tendo experiências de incorporação de uma forma um pouco mais sutil. Mas estava tendo de uma forma assim mais branda, né? E aos poucos ela foi aumentando. Aos poucos, o cachorrinho. Então aos poucos ela foi indo, né? Foi pegando um pouco mais de intimidade, aprendendo, trabalhando. E eu falo isso para vocês, meus irmãos. Se eu não tivesse conhecido Pedro, se a espiritualidade, se Deus, se Senhor Jesus, eles não tivessem providenciado tudo isso, eu ia continuar me sentindo perdida. Eu ia querer mais, saber que faltando mais e não ia ter. Não ia saber, eu tinha um certo, não vou mentir para os irmãos, não vou usar de hipocrisia, não vou mentir, eu tinha um certo medo com relação ao espiritismo, com relação à Umbanda, com relação ao Candomblé, por falta de conhecimento. Então me gerou um medo, eu só tinha aquilo que a igreja evangélica me passava. Então isso me gerou um certo receio de entrar dentro de um centro espírita, de entrar dentro da Umbanda, de entrar no Candomblé, e aquilo conceito que tinha na mente de que era tudo, só tinha demônio ali. Então, isso me gerou um medo, tipo assim, não vou entrar nesse local porque não é para mim. Entendeu? Na minha ignorância, eu pensava isso. Deixa eu só finalizar isso aqui. Então, eu pensava isso, nessa minha ignorância. E se eu não tivesse conhecido Pedro, se a espiritualidade não tivesse trabalhado dessa forma, nossa, eu agradeço muito, muito a Deus, muito todos os dias, por esse mover que foi feito e está sendo feito aqui na Casa Plataforma de Oração. Vocês não têm noção de toda vez que tem um trabalho de resgate ou que tem um espírito que vem para trazer esclarecimento, quanto que eu aprendo nos trabalhos de resgates. Para quem não sabe, nós como médiuns, que eu sou levada nos trabalhos de resgate, a espiritualidade, os mentores, eles me levam no umbral para poder fazer o resgate, para servir de instrumento, para dar passagem para os irmãos, para serem resgatados. Eu sinto tudo que esses irmãos sentem. Eu sinto tudo que está lá nesse lugar. Então, quando um espírito vem, incorpora em mim, eu sei, eu sinto o que o espírito está me passando, o que o espírito está sentindo. Tanto espíritos que vêm para serem resgatados, como espíritos irmãos que estão fazendo a obra de Deus, que estão na seara, que vêm para nos trazer uma mensagem edificante. Então, a gente sabe quem são. Esses espíritos, porque é tudo questão de sintonia, porque é nos falado muito sobre a reforma íntima, é nos cobrado muito aqui sobre a reforma íntima. Então vocês não têm noção do quanto que a gente se dedica para melhorar, o quanto que a gente se dedica para compreender, para nos colocar no lugar do outro irmão e entender a atitude dele. E não atacar, não julgar, não ofender, escutar o que o irmão está falando. Mesmo que às vezes a gente não entenda, porque entender, meus irmãos, só Deus, só Jesus vai entender 100% o interior de uma pessoa. Nós não temos essa capacidade, só Deus, mas nós podemos sim compreender. É o que os mentores nos peçam, tenha compreensão. Eles falam o tempo todo de compreensão. Tenha compreensão com o teu irmão. Então, é isso que eles falam aqui conosco o tempo todo. Vou passar aqui para a irmã. Eu só queria complementar a tua história e trazer um pouco da minha história também. Porque eu era adolescente, eu assim, eu fui criada na igreja, né? E eu era ainda adolescente, devia ter meus 16, 17 anos, e um profeta chegou perto de mim e falou assim: irmã, eu tenho que te entregar uma mensagem. E veio e Jesus usou ele e falou comigo e disse para mim: filha, no tempo certo eu vou colocar uma pessoa no teu caminho, um escolhido meu no teu caminho, e vou te dar um filho. E grande vai ser a obra que eu vou realizar através de vocês. E aquilo eu guardei. Só que, como eu era da igreja, a mesma coisa que aconteceu com a minha irmã, aconteceu comigo. A minha irmã, ela demorou um pouco mais para se decidir de ir para a igreja, se batizar, porque eu nunca impus a religião para ela, nem para o meu filho. Meu filho, ele nunca foi batizado na minha igreja, porque eu nunca impus religião. Eu sempre deixei eles livres para escolher a religião que quisessem. Eu sempre tive essa visão. Tanto a minha irmã como meu filho, eles foram batizados na Igreja Católica em respeito à religião do meu pai, que era católico, e em respeito à religião do meu marido, que a família era católica. Eu sempre tive essa visão, eu não podia impor para eles a minha religião. Então, diante desse contexto, eu ficava esperando que o escolhido fosse alguém da igreja. E, no entanto, quando eu conheci meu marido, eu travei uma luta muito grande, porque meu marido se dizia ateu. Então é difícil a gente que está na igreja e conviver, casar com uma pessoa que se diz ateu. E para mim foi uma luta muito grande. E aí realmente tive o meu filho, e foi. No, passei uma luta muito grande também pelo meu filho. Até para nascer foi complicado. E depois, quando ele pequeno, ele teve um problema muito sério de saúde. E um cliente do meu marido, que ele chefiava, ele era um pai de santo, não, ele era um dirigente de um centro aqui perto. Ele falou assim: não é normal que está com o seu filho. Vá lá no centro que nós vamos fazer para você participar de uma reunião em prol do seu filho. E meu marido nesse dia não podia ir, tinha compromisso de trabalho e me pediu: você pode ir? Eu ainda disse assim para ele: ó, eu não tenho essa convivência com o centro, mas eu vou em respeito a tua religião, ao que você acredita, eu vou respeitar e vou. E fui no centro que ele pediu que eu fosse e fui lá participar do trabalho. E participei, tive que ir durante 5 semanas, participei. Depois, quando terminou essas 5 semanas, meu filho realmente ficou muito bom, ficou bom, foi curado. E ele tinha menos de 2 aninhos. E eu disse assim para o meu marido: você pediu que eu fosse no centro, eu fui. Agora eu gostaria que você fosse comigo, porque até então ele nunca tinha entrado na minha igreja. Eu falei que você fosse comigo na minha igreja, que eu quero agradecer a cura do meu filho. Aí ele foi comigo na igreja, a primeira vez que ele estava entrando lá. E veio um irmão também, profeta, e hoje ele já faleceu, na nossa religião a gente diz que ele está na glória, ele já desencarnou. Ele segurou a minha mão, a mão do meu marido, e Jesus veio, usou ele e falou comigo: filha, eu uni vocês dois, porque grande é a obra que eu tenho com vocês. E o seu filho também vai participar desta obra, e ele terá uma grande missão nessa obra. E essa obra nunca começava. Eu ficava assim: meu Deus, que obra é essa? Que obra é esta que nunca começa? E eu passei por vários processos, vários problemas, e o meu marido, assim, eu tinha o hábito de orar à noite, ajoelhava para orar, e teve um momento que eu vi meu marido do meu lado, ajoelhado, orando comigo, e depois ele foi se modificando aos poucos, ele foi tendo uma visão de Deus, mas a visão dele, porque eu nunca impus que ele fosse da minha religião, eu nunca tentei modificá-lo. A única coisa que eu pedia é que a gente buscasse, que a gente orasse. E o meu filho cresceu, a obra nunca começou. E os profetas diziam: olha, Deus manda te dizer que tem uma grande obra a realizar aqui neste local. E eu disse assim: meu Deus, que grande obra é esta? E essa obra não começava, até que nós começamos com um culto em casa, começamos a fazer um culto, e depois paramos com o culto, porque recebemos direções que as pessoas não concordavam, muitas pessoas foram embora, e resolvemos apenas fazer o culto do lar. E no culto do lar começou a acontecer muitas coisas no culto do lar. Começou, aí depois veio uma irmã participar do culto do lar conosco, que era kardecista. No início era só evangélico, depois eles foram embora, veio uma irmã que era kardecista. E foi aí uma prima do meu marido, que era umbandista, participava, e eu sempre aberta a essa participação. E essa irmã do meu marido dizia para mim: olha, eu gosto de estar aqui com vocês porque você me respeita, você não me proíbe de nada, você respeita a minha religião. E eu me sinto bem aqui no meio de vocês, que eu me sinto respeitada. E, às vezes, havia um mentor que se manifestava nela, psicografava, e eu tinha sempre um caderninho para ela escrever. Mesmo fazendo um culto doméstico, eu respeitava a religião dela. E foi assim, isso foi, o trabalhinho foi crescendo, a plataforma de oração foi crescendo, até que veio o nome. Uma das irmãs, que não está mais conosco, e disse: eu recebi o nome da casa, vai se chamar Casa Plataforma de Oração. Essa irmã era kardecista, e ela que deu o nome à casa, porque ela disse que recebeu do plano espiritual. Ela hoje já não está aqui conosco. Mas foi o nome, ficou porque ela recebeu do plano espiritual o nome da casa, porque até então não tinha. Então, eu estou só reforçando um pouco, complementando com a história dela, porque, de uma certa forma, nós vivemos igual a mesma história. E a missão do meu filho é a minha neta, que já foi avisado que ela vem com uma mediunidade aflorada, e realmente a gente tem observado isso, mesmo pequena, nós temos observado, e que ela vem para dar continuidade à plataforma de oração, que quando ela vai ser inserida desde pequena, vai ser preparada, e vai chegar um momento que ela dará continuidade a esse trabalho. Então, assim, meus irmãos, a gente está trazendo esses relatos para vocês entenderem um pouco, conhecerem um pouco a gente, quem sou eu, quem é a Sabrina, quem é o Pedro, quem é a Sônia. Outras pessoas não puderam estar aqui presente, mas como tem algumas pessoas que são evangélicas, algumas pessoas que a gente respeita, que ainda não querem se mostrar, né? Elas estão vindo porque elas estão se abrindo para o novo, mas elas também não estão querendo se expor para não ter problemas maiores nos lugares que elas frequentam. Então a gente respeita isso até chegar o momento delas em que elas sentirão no coração, né, de estarem, vamos assim, se expondo, né? A minha família toda, né, a nossa família toda, ela é evangélica, então nós estamos travando uma luta grande, não vou mentir para vocês, porque estamos sendo incompreendidas, né, no, na forma como nós estamos sendo usadas, mas estamos colocando em prática o que os mentores nos orientaram, que sobre compreendermos a alimentação do outro, compreendermos a necessidade dele estar naquela religião, dele estar tomando aquela atitude, né? E muitas das coisas que acontecem aqui, irmãos, é novo para a gente também. Muitas das coisas que acontecem aqui é muito nova para a gente, mas tem nos edificado muito, a mim principalmente, porque eu já gravei um outro vídeo que eu falo da minha dificuldade. Não vou mentir, tive hoje em dia, graças a Deus, eu consigo controlar, estou controlando, não precisando de medicamento, nada disso, somente o espiritual e a ajuda dos irmãos aqui da casa da plataforma de oração. Eu tive um problema muito sério com depressão, minha irmã teve que me ajudar muito, teve que lutar muito por mim. Teve que me auxiliar muito nas crises de depressão que eu tinha, e essas crises de depressão vinham muitos pensamentos de suicídio. Então, eu travo uma luta muito grande com relação a isso, e o espiritual, para mim, ele é fundamental. Estar tendo todo esse conhecimento, por isso que eu falo para vocês que eu agradeço muito a Deus. Dele ter colocado o Pedro no meu caminho, de ter preparado tudo isso. Porque está sendo muito importante para mim. Eu acredito que também para o Pedro a mesma coisa, pela vida que ele levou, que estava levando ele à destruição, que estava, por mais prazeroso que fosse, espiritualmente estava levando ele para um caminho bem complicado. Né? E ele tem consciência disso, e ele mesmo fala que ele agradece muito a Deus, a Jesus, agradece muito aos mentores por terem dado essa oportunidade, por terem tirado ele, por ele ter vindo com essa missão, por ele ter vindo com esse propósito, né? De estar fazendo a obra. Não somos perfeitos, somos imperfeitos. Somos espíritos endividados, porque eu parto do princípio que Jesus, ele veio, como mesmo disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, todos que estão aqui no planeta Terra, que a partir do momento que passa pela encarnação, que, vou dizer todos, mas a maioria, né, que passa pelo processo de reencarnação, tem um esquecimento. A partir do momento que você tem um esquecimento, você se torna doente, porque você está inserido. A palavra na Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e diz que o homem, ele é mau. Então, ele acaba sendo realmente fisicamente, humanamente falando, pelo esquecimento, dependendo da nossa criação, dependendo do meio onde a gente esteja inserido, a nossa índole, ela vai ser formada. Então, você vai pender ou para o bem, você vai pender para o mal. É que nem a criança, que ela precisa de limites. Se você deixar a criança ser criada de qualquer maneira, de qualquer forma, ela vai sempre achar que ela pode fazer tudo o que ela quer. Então, quando a gente passa por isso e a gente é inserido no meio e a gente não tem, não, dependendo do meio que a gente é inserido, e se os pais não tiverem força de vontade, não tiverem pulso firme, aquela, né, não tiverem conhecimento espiritual, aquilo tudo, um preparo, pessoa, criança ou adolescente, ele vai tomar caminhos errados, ele vai fazer escolhas erradas. Nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui para errar e aprender. Errar e aprender, mas aprendendo mais do que errando, acertando mais do que errando. Mas o erro também ele é um aprendizado, ele dignifica, nos torna pessoas melhores, porque a gente não quer fazer mais aquilo de novo. Se vocês disserem assim para mim, você pretende tentar contra a sua vida, porque eu não vou mentir, tentei uma vez sim pela minha falta de conhecimento, minha ignorância, tentei sim contra a minha vida. E se vocês perguntarem assim para mim, você tentaria de novo? Não. Não, e eu luto para não fazer isso porque eu tenho que ser muito grata a Deus pela vida que eu tenho. Eu tenho que ser muito grata a Deus por estar encarnada, porque muitos gostariam de estar no meu lugar. Muitos gostariam de estar aqui na Casa Plataforma de Oração participando dessa obra. Porque se é uma obra que ela vem para impulsionar o próximo para a evolução, para ajudar o outro a se melhorar cada vez mais, como não ser apoiada? Como não ser, vamos dizer assim, apoiada, que eu digo no sentido dos irmãos, exatamente ser compreendida. Como uma obra que vem para fazer a pessoa se voltar cada vez mais para o espiritual e se melhorar cada vez mais como pessoa, fazer a reforma íntima, como não ser compreendida? Você tá aí, uma coisa que eu reparei, não tô, não, o que eu vou trazer não é questão, não é julgamento, meus irmãos, é apenas um comentário. Às vezes eu vejo no YouTube vídeos que, vídeos que assim, que as pessoas estão muito ligadas, ao material e que acaba incentivando, a idolatria para o corpo. Acaba incentivando a pessoa a fazer coisas, nossa, mirabolantes. Por exemplo, você pega uma moto, eu vejo às vezes, não julgando o irmão, gosta de adrenalina, mas tudo, eu acho que a gente tem que preservar, a nossa vida, né? Às vezes eu vejo pessoas acelerando 230, 300 por hora numa moto porque gosta da adrenalina, colocando a sua própria vida em risco. Então, eu vejo assim, eu vejo muito isso no YouTube. Então, a gente tem que ser visto o que que é passado, sabe, para a pessoa. Qual é o conteúdo que está tendo ali? É um conteúdo que, mesmo que exorte, porque é muito difícil a gente querer ouvir repreensões sobre nossas condutas. É muito difícil nós admitirmos os nossos próprios erros. É muito difícil isso, tá? Às vezes é quando a pessoa chega e vem e fala uma coisa, nossa senhora, às vezes na hora você fica como? Coração bate forte, acelerado, porque você ficou indignada com aquela pessoa que veio para te repreender, ou até mesmo aquele espírito que usou aquele irmão para te repreender, para te exortar. E você fica indignado, mas em nenhum momento você para olhar para dizer assim, meu Deus, que eu tô, que eu preciso melhorar? Então nós aqui recebemos repreensões, várias vezes recebemos, várias vezes exortações, e nós aprendemos a ouvir e olhar para dentro de nós e reconhecer os nossos erros perante aquela exortação que nos foi dada, porque se foi, nos foi dada, é para o nosso melhor. Porque Deus e os mentores querem o nosso crescimento, querem que a gente melhore. Porque eu parto do princípio da religião evangélica que nós nascemos para nos tornarmos espíritos perfeitos, espíritos puros. Então, nós nascemos para isso. A cada vida que a gente vem, a gente vai nesse sentido, mas nós temos que fazer a nossa parte. E aqui nos ensina isso. Então, esse é o meu recado. Eu não vou me estender muito, porque o vídeo já ficou muito longo. mas isso é o que eu quero compartilhar, o meu pensamento, a minha experiência, quem eu sou para vocês. Não sou perfeita, tá? Não sou, eu erro, tá? Mas eu procuro me melhorar o tempo todo, dar o meu melhor para mim mesma, para que eu possa ter o melhor para dar para o meu irmão, para dar para o meu próximo, para dar para a espiritualidade, para dar para Deus e para dar para os mentores. Então, primeiro eu dou para mim, tá? O meu melhor é a minha reforma, tá? Então, desculpa o tempo do vídeo, mas a gente precisava trazer essas explanações, desabafar um pouco com os irmãos, para que os irmãos possam nos conhecer, saber quem somos, né? Quem somos nós. Agradeço a oportunidade. Fica na paz.